Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. DJ Wellington Franjinha. DJ Wellington. Viva a esperança. Pantera, olha como tá a cabeça desse boi aqui no curral, rapaz. Tá tudo iluminado. Sussurra seu nome. DJ Wellington. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. A volta do Dieguinho do Caida. Viva. Um churrasco que fugiu de mim num dia de verão. Grande a tristeza que de noite me acompanha, sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Wellington Franjinha comandando. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Lúcio Campos, na cidade. Carroça da Saudade. O campeão de público no Pará. DJ Wellington Franjinha. A máquina humana. Pensamentos, lindos momentos. Lá fora o vento sussurra seu nome. DJ Wellington. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Quem escolhe a melhor é você, Carroça da Saudade. Você certa vez me falou ao ler minha mão, que eu podia amar, mas temer o meu coração. Carroça. Olhando em seus olhos, cigano, eu me apaixonei. Você foi embora, mas todo esse tempo eu me procurei. Para a cigana. Cigana, e aí cigana? Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tendo você, tenho de volta meu coração. Cigana, você voltou. Vou dar um abraço aqui, o nosso amigo grandalhão Paulinho. Grande abraço aí do Aí do Varanjinha. Pode crer, meu irmão. Tamo junto aqui na festa da Mônaco. Paulinho Grandalhão, o respeitado do Pará. Por mais que eu tentasse amar outro alguém pra esquecer, cada mulher que eu beijava pensava beijar você. Agora a vida pra mim com você tem valor. A solidão vai ter fim, eu não vou mais sofrer de amor. Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tendo você, tenho de volta meu coração. Cigana. DJ Wellington Franjinha, tocando a saudade. Minha vida é triste, lembranças do passado ferem o meu coração. Sempre machucando, saudade vai entrando, me trazendo solidão. Saio com meu carro perdido na cidade e rodo, rodo por aí. Enquanto no meu toca-fita nossa música de amor explode tão bonita. Enquanto no meu toca-fita nossa... Atenção, Bigodinho, dá um chega aqui com o Franjinha. Alô, Bigodinho! Com Franjinha comandando. Dois apaixonados, cheios de esperança, eu, você, você e eu. Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias, como posso esquecer? Beijos e abraços, você era só minha, mas veio um dia triste adeus. Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Pra recordar nosso passado. Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor. Bora que a saudade aqui na Mônaco. Essa música lembra um tempo bonito que não volta mais, onde a gente sonhava em se entregar. Dona da noite. Essa música lembra detalhes de um lindo caso de amor. Ela ficou na memória, é minha história. Vai comigo por onde eu for. Vai comigo por onde eu for. Vai comigo por onde eu for. Só saudade, meu irmão. Aqui na Mônaco, como é que é? Vem, vem dançar. Um, dois, três. Tá valendo. Lúcio C10 gravando tudo. E o Franjinha comandando a festa. Cartinha, vai dizer a ela que ainda gosto dela. Amigo Bacu do Sideral. E ela juntinho com o Pedro. Vai morrer um coração. Fala, Bacu, como é que é? Cartinho. Pega logo uma fulana e vai dançar, meu irmão. Diga a ela que cada rosto que passa vejo a imagem dela. Cartinha, quando ela te abrir, não guarde segredo. E se perguntar por que estás manchada, não tente mentir, foi o pranto meu. Cartinha, seja minha amiga e pede pra ela voltar novamente, refazer o ninho, que um passarinho não vive sozinho. E agora? E amar, amar como eu te amei. Ninguém jamais te amou. Amar como eu te amei. Ninguém jamais te amou. Carroça da Saudade, a dona da noite. Cartinha, quando ela te abrir, não guarde segredo. E se perguntar por que estás manchada, não tente mentir, foi o pranto meu. Cartinha, seja minha amiga e pede pra ela voltar novamente, refazer. ser o ninho que um passarinho. Meu amigo Bacu do Sideral vai ser presenteado esse CD ao vivo do Frangina, viu? E já tá dando uma talagada ali, ó. Amar como eu te amei, ninguém jamais te amou. Amar como eu te amei, ninguém jamais te amou. Bora dançar, como é que é? Aquele amor da tua vida, né? Aí o Tiel fala assim pra Morena: amor da minha vida, você é tudo que eu quero. Paixão minha querida, eu te adoro, te venero. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez, noites e noites eu sonhei com você por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Atenção, Marcelo Henrique. Brevemente aquela visita do Dieguinho e a família você, lá na Top Pizza. Querer, por sinal, e já tá sabendo que você é o gerente. As minhas lágrimas não Top Pizza, papai, é a pedida. Amo você. Amor da minha vida, você é tudo que eu quero. Paixão minha querida, eu te adoro, te venero. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez, alucina outra vez. Noites e noites eu sonhei com você por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Noites e noites eu sonhei com você por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Nosso amigo Pedro, ele que fez aniversário aí, ainda tá na ressaca do seu aniversário. Vai dar aquele pacote, né, Bacu? É, meu irmão. Bora dançar na Monaco. Alô, Suaza, dona da noite. Vamos lá. Promoção do Curral do Diel, já já vou falar. Dança, dança. Não, não vai embora, porque agora vou te falar. Eu me arrependi de tudo que fiz, fazendo você chorar, chorar. Eu chorei. Aqui o nosso maestro da cesta básica. Já tô sabendo de tudo. Meu benzinho, pertinho de mim. Porque eu chorei, chorei, eu chorei. Chorei bem baixinho, sem ter um pouquinho de amor para mim. Não ser você quem me faz viver. Por quê? Por quê? Porque chorei, chorei, eu chorei. Chorei bem baixinho, sem ter meu benzinho pertinho de mim. Porque chorei, chorei, eu chorei. chorei bem baixinho, sem ter um pouquinho de amor para mim. Carroça da Saudade. Wellington Franjinha, aqui é assim, na boneca. Não, não vá embora, porque agora vou te falar. Eu me arrependi de tudo que fiz, fazendo você chorar, chorar. Porque chorei, chorei, eu chorei, chorei bem baixinho, sem ter meu benzinho pertinho de mim. Porque chorei, chorei, eu chorei, chorei bem baixinho, sem ter um pouquinho de amor para mim. Não quero nada do mundo a não ser você, quem me faz viver. Por quê? Por quê? E eu? Porque chorei, chorei, eu chorou. Chorei bem baixinho, sem ter meu benzinho pertinho de mim. Para dançar saudade. Porque chorei, chorei, eu chorei, chorei bem baixinho, sem ter um pouquinho de amor para mim. Na promoção do Corrado Gel, sorteio de kit com vários produtos da Carroça da Saudade, que será dia 25. 10 contos, tá valendo! Tá valendo! Quando florescer. É dia 25, dia de Natal. Lá no Casota, papai. Chega no curral, preenche o seu nome, o seu telefone e paga 10 conto. Quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal e meu amigo legal. A partir de 10 reais, né? Pois é. Só me resta dizer, porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal e etc. E coisa e tal. Que a festa a gente vai detonando aqui na Mônaco. Só começando. E você vai curtindo Saudade com a dona da noite, a dona do pedaço daqui na Mônaco. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca leca. Seu Paulo e dona Nina. E é sempre coisa. Lúcio CDs, gravando tudo. E o Franjinha comandando a festa. Essa música aí é a cara do Diel, rapaz. Bora lá! Como eu queria te encontrar, correr para os teus braços e falar o quanto ainda gosto de você. Ele falava pra morena na época. Provar que agora tudo em mim mudou. Já sei o que é sentir um grande amor. Eu nunca mais vou te fazer. Diz que o cara chega e vai dançar. Alô, seu Paulo! O meu coração está clamando. O Diel falava: volta! Tava rock doido. Amor! Ele voltou! Sem ter você, estou chorando. escolhe a melhor é você. Carroça da Saudade. Aqui o golaço é seu. O golaço é seu. É na Mônaco. Carroça, carroça. Como eu queria te encontrar. Correr para os teus braços e falar o quanto ainda gosto de você. Do Wellington Franzinha comandando. Provar que agora tu me mudou. Já sei o que é sentir um grande amor. Eu nunca mais vou te fazer sofrer. E o DJ da Cesta Básica. O meu coração está clamando. Volta, amor. Sem ter você, estou chorando. Este meu pranto, o meu coração está clamando. Volta. O japonês da pedreira também, um grande abraço. Dudu e a Tati no pedaço, alô Torino. Sem ter você, estou chorando. Vem. O Dudu e a Tati, né, Toninho? Desta época da tribo. Acho que o Dudu já tá na hora de patrocinar o meu curral ali, ó. É, tem que ver isso aí. Vem enxugar este meu pranto. É na Mônaco. A gente vai detonando, saudade. Bora, bora! Agora até o dono da noite. Errei com relação ao nosso amor. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. Eu sei que te magoei, eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei, com seu sentimento não vou mais brincar. Luxuosa Carroça da Saudade. Sendo baixinho luxuoso, já chegando por aqui no pedaço. Um grande abraço a você. Já tá no circuito. Com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance. Você tem de novo que me aceitar. Nossa secretária de cultura, Úrsula Vidal, ela deixa sempre aquele recadinho. O recado que ela deixa aqui na Luxuosa é assim, ó. Luxuosa Carroça da Saudade. Aqui o primeiro lugar é o povo que diz. Para Luiz, meu irmão. Te peço mais uma chance pro meu erro. Alô, Bacudo Sideral. Bora lá. O nosso amor não é só romance. Você tem de novo que me aceitar. Dona. Errei com relação ao nosso amor. Isso, o Paulo tá lembrando a época que dançava naquela quadra lá do Estrelinha, de taco. Vou cuidar mais um pouco do coração, já cansado da solidão e de tanto sofrer. Minha querida Rosa do Acará, um abraço a você, grande Rosinha. Beijo pra você do Franginha. Tá na área. Alô Rosa, bora viver a vida. Viver a vida, viver cantando, ser muito feliz te amando. Viver a vida, viver cantando, ser muito feliz te amando. A Carroça da Saudade. A dona da noite chegou. A sua noite não será mais a mesma. Vamos dançar na Mônaco, a carroça. Vou cuidar mais um pouco do coração, já cansado da solidão e de tanto sofrer. Saudade rolando. Gatinha maluca. E vai. Um rostinho tão lindo, uma voz tão macia, dizendo te amo, me beije com amor, me beije profundo. Eu sinto no fundo que só gosto de você. Quero só teu amor, gatinha maluca. Quando me beijou, ficou correndo de amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Quero só teu amor, gatinha maluca. Lúcio CDs, o Bacu é um nome de emoção, viu? Quero só teu amor, gatinha maluca. Para Lúcio! Quando me beijou, ficou morrendo de amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Quero só teu amor, gatinha maluca. Quando me Lúcio CDs! Gravando tudo e o Franjinha comandando a festa. Para São Paulo, arrebenta São Paulo. Mais uma noite sem amor. Mais uma vez sozinho estou, sem ter pra onde ir, sem ninguém com quem sair. Esta noite é a noite do meu fim. Mais uma noite sem amor. Mais uma vez, sozinho estou, sem ter pra onde ir, sem ninguém com quem sair. Esta noite é amor. Tá daquele grito, Pantera! Oh! Esta noite eu quero morrer. A solidão me tirou a vontade de viver. Esta noite eu quero morrer. A solidão me tirou a vontade de viver. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Wellington Franjinha, aqui é assim, na boneca. Mais uma noite sem amor, mais uma vez sozinho estou, sem ter. Já fotos registradas pelo Williams. Esta o nosso marketing. O homem do clique. Meu fim. Esta noite eu quero morrer. A solidão me tirou a vontade de viver. Esta noite eu quero. Temos chapa mista na praça de alimentação, viu? Que por sinal da melhor qualidade. Dia que ele já foi por lá provar. E tá firme. A solidão me tirou a vontade de viver. Bora dançar na Monaco! Carroça da Saudade. Um vício em cada apresentação. A noite se foi, o sol começa a brilhar, e eu sozinho aqui, sempre a esperar você, que não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim, vem bem pra mim. Como é que tá aí, bigode? Você só começando, meu irmão. Ruim. Meu Deus do céu. Liguei pra você. Ligou? Foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra. Wellington Franjinha. Que não vem bem pra mim, não me deixe triste assim. Vem bem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Bigode de Ouro, o luxuoso dos três pontos fora de casa. Já está articulando fora da arquibancada. A noite se foi. Bora, Pedro! O sol começa a brilhar, e eu sozinho aqui, sempre a esperar você, que não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem bem pra mim, sem você minha vida é tão. Tudo me lembra você. E não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem bem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Bora dançar, bora dançar, bora dançar. Como é que é? Conheci um garotinho. É um gatinho lá da escola. O Bacu lembrando dos velhos tempos da Areia Branca. Pois é, Bacu. É boca boa, meu irmão. Queria ser assim. dançar saudade, saudade. Pouquinho na sequência da Caixa Preta. Esquecendo que domingo, amanhã, estaremos em Abaetetuba, lá no Casarão da Saudade. E na segunda-feira tem Via Show, o lançamento do DVD do Alanzinho. O índio do Avistão aqui. Comitiva Carroça. Carroça é festa, já chegando também. Tá aqui do ladinho. Salimô! Equipe cai na brecha, vem empresária Marcela na área. O Dinho, Dinho, Dinho no celular. Sozinho no meu quarto, me sinto vazio. Sentindo frio. Na minha solidão, eu olho teu retrato preso na parede. Aumenta minha sede. Eu fico assim na mão. Quem mandou você cruzar meu caminho? Me prendendo a cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando e sentindo os teus carinhos. E agora? Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. O telefone, Pantera. Me dá teu telefone. Dá pra ela. Inventa um bom lugar pra eu te ver. Cuidado com a tia Vera. Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Tô louco por você. Tô louco por você. Curral do Diel, viu, gente? Vai ter uma promoção do Curral do Diel. Vai ser dia 25, dia de Natal, lá no Casota. Sorteio de um kit de vários produtos da carroça. A partir de 10 conto, vai ser dia 25. Passa no Curral. Sozinho no meu quarto, me sinto vazio. Aceita cartão de crédito aí no Curral, né? Visa, Credit Card, Mastercard, Marcela K, Dinho K. Eu olho teu retrato preso na parede. Aumenta minha sede. Eu fico assim na mão. Quem mandou você cruzar meu caminho? Me prendendo a cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando e sempre... O André da Van envenenada na área. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. André da Van Envenenada e Fernanda, o casal respeitado da Luxuosa. Te amar de longe, vê se me responde. Tô louco por você. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone. O hino cai da brecha. Já chegaram por aqui, estão aqui, só de boa. É na Mônaco que a carroça vai detonando. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder. As meninas da Via Show. Mas você também. Já chegaram. Tô na área. Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você... Equipe cai na brecha, minha querida Marcelo liderando, juntinho com o Dino e toda a comitiva. Grande abraço, esse é o hino. Aqui na Mônaco, numa festa memorável pela primeira vez, aparelhagem numa empresa privada. Essa é a Mônaco. A carroça da saudade, a dona da noite. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria. O negão luxuoso já na área, a querida Vânia também, a mulher das sobrancelhas perfeita, o design pai de Guão. Mas você também pode. A querida Clau, a nossa paparazzo já está na área. Beto da Nevado, nome da emoção. Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Mas você também. Beto, o rei da Nevada. Outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. Vânia Santos, a melhor designer do Pará. Pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. Outra hora pra poder se enterrar. Comandando a luxuosa carroça da saudade, a dona da noite. Dona da noite! Yo, MSA, yo, passa a versa. Alô, São Paulo! Yo, MSA, yo, passa a versa. Todo mundo se lembra dessa recepção. Yo, MSA, yo, MSA. Vamos lá, s'il te plaît. Cadê ele, vem? Olha o telão, Marcelo. Olha o de vídeo, bora lá. Pra dançar lambada, vamos, Marcelo. Chantei. É negão. Desenhou, você só recebeu. Vai. Quem gosta de dançar lambada, lá vem. Lá vem. Opa. Whippity, whippity. Amigo Wagner Dalva. Quero ver a galera dançando. Bora, Silva da Baramanha. Isa pula, Isa coden, Isa cana, Isa rapé, Isa cochon, Isa mouton. Cuisse à bourrique, cuisse à racoune, cuisse à femme, cuisse à femme, cuisse à femme, cuisse à femme, chante, cuisse à femme, cuisse à femme. C'est moi qui carie ça. Ouais, et les éblons. C'est nous qui jouons ça. Oui, les hommes sont contents ça. Sommes qui adorent ça. Les hommes sont aimés cuisses. Surtout cuisses. Comme un cuillère. Cuisses à poule. Cuisses à corée. Cuisses à canard. Cuisses à lapin. Cuisses à mouton. Doudou là, doudou, doudou, chante à l'arrière. Cuisses à bourrique. Ele é gerente Tati. Gerente do som, é. Rebelde está ao vivo. Grande abraço a você, Rebelde. A galera aqui da Mônaco, empresa privada recebendo a luxuosa, um amigo rebelde aqui online. Grande abraço pra você. O nosso verdadeiro maestro, DJ Rebelde. Só dança quem tem coragem, faz pano. É. Olha a pista da chegada, papai. Ficha, ficha. Já já a sequência das 10 melhores foi pedida pelo meu amigo Negão. E o Dieguinho também. Envenenada! Fernanda Marília Gleice, as meninas da Via Show aqui, ó. São Garçom Jorge, aqui de morada esquerda. Alô, Garçom Jorge. A galera quer cerveja. Aí, Garçom Jorge, aqui de morado esquerdo. Alô, Jorge. Olha, galera, Conrado de El tá funcionando por aqui, viu, gente? Aceitamos cartões de créditos. O Conrado de El, o Curral da Emoção. Na compra do seu produto você ganha um brinde. Um chaveiro, ou pode ser um lencinho, um paninho, né, pra enxugar. Um suor, de repente um beijo. Vinhas das melhores, viu, gente? Bora lá! Natal pra todos! Mônaco! Muitas motos aqui, na verdade, muitas promoções. Eu já tô vendo aqui o nosso celular, uma Fan 160, a entrada de 999, né? 48 vezes, você vai pagando R$434. É muito barato, meu irmão! Quem

Roça da Saudade, a dona da noite. Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós, hoje só resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda. O verdadeiro pai da saudade, a gente detonando. Aqui na Mônaco. Oh, meu amado, por que brigamos? Bora, Baku! Não posso mais viver assim, sempre chorando. André da Van Envenenada. A minha paz. Lugar. Eu hoje acordei pensando e chorei sozinho. Eu não acreditei, você não estava mais. Me solta o grito aí do Pantera e mostra aí, Toninho, como um tá aqui a Mônaco. Tentei me desligar de tudo e não fui capaz. Pode chegar, dá tempo, viu, gente? Essa é a Mônaco. Dei a casa inteira. Galera chegando. Tá lotadinha. Mostra aí, Toninho e Pantera. E o abajur da sala aceso me fez lembrar. Detona, caceteiro. Das horas de amor, das juras, amor e plano. Tem que ver isso aí. De quando eu te fazia amor. Mesmo sofá. Dona da noite. É sujo amor, sinto no ar sonhos vividos. Hoje não valem nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Tudo é sem graça agora que eu já te... Oitavo lugar. Aqui você vai passeando de carroça e revivendo bons momentos. Bons momentos. Saudade é com ele, Wellington Franjinha. Ainda guardo em minha boca o primeiro beijo. Ainda sinto teu perfume a me acompanhar. No pensamento eu tenho ainda os mesmos desejos. O coração acelerado pra te entregar. Que bom seria se eu pudesse. Olha aqui o ladinho. Se tiver. Temos uma moto aí pro test drive. E você que vai em cima dessa moto não vai pagar nada, viu, gente? Pra tirar aqueles retratos bacana. E você botar no seu status. Pode ser você saber. A festa da Mônaco! Nada mais tem sentido. Que nada é mais importante do que você. Já já o Dino vai fazer o teste. É surge amor, sinto no ar sonhos vividos. Hoje não valem nada sem você aqui.